Agradeço a meu Deus que me dá paciência para É. trabalhar. Agradeço a meu Deus que me dá paciência para trabalhar. Me ajuda a ensinar os irmãos para todos juntos batalhar. Me ajuda a ensinar os irmãos para todos juntos batalhar. Aprendendo um pouco por dia a viver com amor e harmonia. Aprendendo um pouco por dia a viver com amor e harmonia. Espantando de vez a maldade, acabando com toda agonia. Espantando de vez a maldade, acabando com toda agonia. Vamos vibrar todos em sintonia, agradecer sempre a esta doutrina. Vamos vibrar todos em sintonia, agradecer sempre a esta doutrina. Que nos mostra o poder da verdade, nos deixa longe da maldade. Que nos mostra o poder da verdade, nos deixa longe da maldade. Agora vamos afirmar nossas forças e as energias. Agora vamos afirmar nossas forças e as energias. No trabalho de cura orar, receber as bênçãos sem chorar. No trabalho de cura orar, receber as bênçãos sem chorar.